Fecheiros 17, página 163, novo capítulo. Uma casa pode ser uma casa. E este quarto e esta varanda de onde se vê o mar é a nossa casa. A mãe e a minha irmã não pensam assim. E por isso, estamos na rua, nunca dizem, vamos para casa. Dizem sempre, vamos para o hotel. Às vezes, a mãe põe os olhos lá longe no mar e suspira. Não há lugar como a nossa casa. O mesmo que dizia quando regressávamos no Capo Soca, depois de termos passado o dia na praia. Só que agora nunca mais podemos regressar e não adianta ficar a olhar para o outro lado do mar. Mas se contrario a mãe e digo, nunca mais podemos voltar, a nossa casa já não existe, a mãe fica zangada. Estás a reliar-me. E eu? A nossa vida lá acabou. É melhor esquecer a casa e as saudades que tem da casa. Tem de se esquecer de tudo. A mãe cada vez mais zangada. E eu insisto. Temos de esquecer. A mãe manda-me calar. A falta que o teu pai cá faz, tornaste-te muito desrespeitador. A falta que um pai faz. Sobre o pai não digo uma palavra. O tempo acabará por fazer com que a mãe e a minha irmã saibam o que aconteceu e por fazer com que as saudades que tenho do pai não me façam chorar quando estou sozinho. Agora, o que preciso de fazer é arranjar uma maneira de irmos para a América. O destino é uma carta fechada, como diz o porteiro Kane, mas de certeza que na América é tudo mais fácil. Já pedi um dicionário de inglês na biblioteca. Vou decorá-lo inteirinho. Vou começar na letra A e sigo por aí adiante, até ao fim. Quando tiver as palavras todas decoradas, sei falar inglês para trabalhar na América e posso sustentar a mãe e a minha irmã. Era este o meu plano de emergência, caso o pai morresse. O livro que vinha com os walkie-talkies profissionais que o pai me trouxe do navio estrangeiro dizia que qualquer espião devia ter pelo menos um plano de emergência. Eu tenho vários. Se o plano da América não resultar, tenho outros planos. Enquanto não vamos para a América, temos de aceitar este quarto e esta varanda de onde se vê o mar como a nossa casa. É a única maneira de seguir em diante. O pai dizia, o sol pode cegar-te, mas não te importes. Se lhes voltas as costas, a tua sombra esconde o que procuras. Ou então fui eu que inventei que o pai dizia isto numa das tardes do terraço. Gosto de ir para o terraço, de passar lá as tardes. Descobri uma maneira de forçar a porta que está no cimo das escadas de serviço e vou para lá muitas vezes, mas nunca contei a ninguém para não perder o único sítio onde posso ficar sozinho. Agora, com a bicicleta que o porteiro Kane me arranjou, vai ser diferente. Fiquei tão contente quando ele me falou da bicicleta que o vizinho ia deitar fora. É mesmo fixe, o porteiro Kane. E a mulher dele também. Já a tinha visto aqui, no hotel. O Morita até se meteu com ela. Eu nem sabia que o porteiro Kane era casado. Agora, com a bicicleta, já posso ir para longe. Aqui no hotel há sempre gente à volta. É difícil pensar com tanta gente à volta. Mesmo estando calado, é como se estivesse a falar com os outros ou como se os outros vigiassem os meus pensamentos. Quando estou sozinho, penso de forma diferente. Isso é bom, só que às vezes assusta. Mas também não consigo ficar muito tempo na rua por causa do frio. Não consigo aguentar o frio durante muito tempo. Nem o frio, nem as coisas em que penso. Não gosto do frio da metrópole, mas gosto da mudança de estações. Lá só havia o cacimbo e as chuvas. E mesmo assim era quase igual. Aqui não. Está sempre tudo a mudar. O mar do outono é mais assustador do que as calemas. As ondas dobram-se escuras e pesadas sobre si mesmas. Arrastam limos, conchas partidas, pedaços de madeira. A espuma suja vai de rojo pela areia, galga ao perdão e chega ao asfalto. É assustador o mar fora do sítio. E o sol de outono é mais dourado. Debaixo deste sol, ainda gosto mais da bicicleta. Só me falta arranjar o selim. Deu-me muito trabalho, mas está uma bicicleta quase nova. Um quarto pode ser uma casa. E este quarto e esta varanda de onde se vê o mar é a nossa casa. A prova disso é que a mãe está lá dentro a fazer naprons. E a minha irmã está a estudar para o ponto que vai ter na quarta-feira. Pela porta aberta da varanda, chega-nos o som do rádio que o juiz tem ligado no quarto. Não dá nada de jeito, mas entretém. Não percebo como é que os de cá ainda não estão fartos das canções revolucionárias. A mãe já devia ter percebido que não vale a pena cansar-se a fazer crochê. Nunca consegue vender os napperons às famílias da metrópole. A mãe e a minha irmã a mostrarem jogos de quarto e de cozinha aos que vão passear ao Paredão. E nada. Tentam vendê-las nos domingos de sol, quando as pessoas estão mais bem dispostas. Mas as famílias da metrópole, se tivessem os dentes de marfim ou umas estatuetas, ainda podíamos estar interessados. Crochê temos cá muito. A minha irmã conta-me que a mãe responde: tínhamos isso e muito mais, mas ficou lá tudo. A mãe não devia dizer estas coisas. Nunca tivemos estatuetas nem dentes de marfim. E ainda por cima as famílias da metrópole ficam satisfeitas com o castigo que se abateu sobre os exploradores dos pretos. Tínhamos napperons de crochê, que a mãe fazia com as vizinhas nas tardes longas do bairro, como agora faz nas tardes longas do hotel. Nisso não há muita diferença. A minha irmã também me contou que a mãe quis vender a toalha de linho do enxoval aos ricos da Casa Verde que fica ao lado do hotel. A dona Rosário tinha-lhes vendido um serviço de porcelana da China. São pessoas que compreendem as dificuldades porque estamos a passar. Tive pena de desfazer-me do serviço, mas que se vão os anéis e fiquem os dedos. A mãe e a minha irmã bateram à porta dos ricos da Casa Verde, mas não tiveram a sorte da dona Rosário, que se deve ter posto a contar as doenças que tem. Só de estômago tiraram-me um caroço do tamanho de uma noz. Isto para não falar do mal que tenho na espinha. As doenças das outras pessoas não são como a da mãe. Ninguém fala da doença da mãe. E nós também não. Ninguém disse uma palavra sobre o que aconteceu no outro dia à mãe, quando estávamos na bicha para o jantar. Mas tenho a certeza que se fartam de comentar nas nossas costas, como as vizinhas faziam lá. Olha-se para ela e vê-se que tem problemas. Só tenho pena dos miúdos. Com uma mãe como aquela, ataques daqueles, muito bons são eles. A mãe não voltou a ter mais ataques. Parece mais calma, mas não gosto de pensar no que aconteceu. Tenho medo de chamar os demónios. As doenças da dona Rosário são doenças que todos gostam de ouvir falar. São doenças de médico que qualquer corpo pode ter. Hoje és tu, amanhã sou eu. É por isso que trazem benefícios à dona Rosário. Por causa do caroço que lhe tiraram do estômago, a dona Rosário tem direito a comida especial. A espinha torta dá-lhe direito à roupa lavada e engomada e também pode beber café de graça no bar para não desmaiar das tonturas. Caio redonda no chão, queixa-se. Não se sabe se as tonturas vêm do caroço que lhe tiraram do estômago ou da espinha torta ou de outro problema. A dona Rosário já teve tantos problemas que uma vez os médicos do hospital universitário avisaram-na: vamos dar-lhe uma injeção que vai salvá-la ou matá-la. O médico deu-me a injeção e eu senti um calor, até parece que o sangue borbulhava, e vi a minha vida acabar ali mesmo, mas não morri. Ainda aqui estou, abençoada a injeção. A dona Rosário deve ter contado isso tudo e muito mais aos ricos da Casa Verde. Se calhar até lhe compraram o serviço de porcelana da China para acalarem. Mas a doença da mãe não é doença de se falar. E a rica da Casa Verde não quis saber da toalha da mãe. Dessas temos muitas. E fechou a porta. A mãe e a minha irmã ainda a ouviram dizer, outra vez retornadas: estas queriam vender uma toalha, das que há cá os pontapés, ainda por cima mal bordada. Um quarto pode ser uma casa. Este quarto e esta varanda de onde se vê o mar é a nossa casa. A casa do porteiro Kane também não é uma casa como as outras. O porteiro Kane podia ser um dos nossos. Se fosse como os de cá, não se tinha lembrado de mim, quando soube que o vizinho ia desfazer-se da bicicleta. Está velha, enferrujada, mas talvez te dê jeito. Não é uma mini onda, mas dá para andares de um lado para o outro. Vai ser bom poder dar grandes passeios e ir para o liceu de bicicleta. A Teresa Bartolomeu ainda vai gostar mais de mim quando me vir fazer um cavalo, ou quando lhe der boleia, como dava à Paula. A Paula, sentada no guiador, e eu a pedalar estrada fora, com os cabelos dela na minha cara. A casa do porteiro Kane fica muito longe. O porteiro Kane deu-me boleia no dia de folga dele. E mesmo de carro, parecia que nunca mais chegávamos. Andámos, andámos, andámos. O carro do porteiro Kane subia tão devagar que se fôssemos a pé íamos mais depressa. O carro é pequeno e velho. Até no tablier tem ferrugem. O porteiro Kane desculpou-se. Tivemos de comprar um terreno cá para cima. Quanto mais perto do mar, mais a terra vale. O terreno do porteiro Kane não deve ter custado um tostão, porque não deve haver sítio mais longe do mar e mais desalentado do que aquele. Deve ser aquela a metrópole de que o pai e a mãe falavam, a metrópole das estradas por asfaltar. A estrada foi sendo cada vez mais estreita e tendo cada vez mais buracos, até que o porteiro Kane parou o carro e disse: é aqui. Uma casa, com cimento à mostra, porta e janelas de chapa cinzenta e um jardim de terra preta, nem uma flor sequer. De um dos lados, uma corda cheia de roupa estendida, que se enrodilhava por causa do vento. Estava tanto vento que o porteiro Kane tinha de gritar, e mesmo assim era difícil ouvi-lo. Guardei a bicicleta na arrecadação, vou buscá-la. O porteiro Kane afastou-se e desapareceu atrás da casa. Não havia mais casas por perto, e as que se avistavam ao longe pareciam ainda mais pequenas e mais pobres. A estrada, estreita, dividia campos de capim alto, que o vento deitava, ora para um lado, ora para o outro. Ao fundo, duas árvores altas e estreitas, que o porteiro Kane disse serem ciprestes. Nem os embondeiros mais secos conseguiam ser tão solitários como aquelas duas árvores escuras contra o vento. Ouvi o barulho do carro, disse a Silvana, abrindo a porta. E quando deu conta que eu estava ali, então és tu amigo do Kane. Disse mais qualquer coisa sobre mim e sobre o hotel que não consegui ouvir. O vento, além de enfunar os casacos, empurrava as palavras em sentido contrário. Não sabia o que dizer, mas a Silvana não parecia atrapalhada. Tinha um avental às flores e umas botas de borracha, as pernas a sobrarem nas botas, apesar das meias de lã grossa, e o vento sem descanso a mudar-lhe o rabo de cavalo de um lado para o outro, do pescoço, como se fosse um chicote. No sítio da roupa deram umas botas parecidas à minha irmã. Chamam-se galochas, é outra palavra nova da metrópole. Lá nem a filária nos fazia andar calçados. Chapinhávamos descalços nos charcos, e se o arco-íris aparecia, está a chover e a fazer sol, estão as bruxas a fazer pão mole. Não devo ter conseguido disfarçar a minha desilusão. Quando o porteiro Kane apareceu das traseiras da casa, com uma bicicleta velha, enferrujada. A sorte foi que a Silvana disse: vamos para dentro, senão ainda levantamos voo. Por dentro, a casa também está em cimento. A única diferença é que o cimento não está manchado com o verde pegajoso da chuva e do frio, como está por fora. Ficámos na cozinha, eu e o porteiro Kane, sentados à mesa coberta por um oleado com frutas desenhadas, e a Silvana, no lava-louça, a passar uns pratos por água e a pô-los com cuidado no escorredor de plástico azul. A cara da Silvana não me era estranha, mas nunca teria conseguido lembrar-me que era a empregada da limpeza com quem o Maurita se meteu num dos dias de plenário. A Silvana acabou de passar os pratos por água. Sabes porque é que toda a gente lhe chama Kane? Perguntou-me, fazendo uns gestos engraçados, como se estivesse a lutar. Chamam-lhe Kane por causa da série da televisão, lembras-te? Não podia lembrar, porque lá não havia televisão e aqui quase não o vejo. O Arthur meteu na cabeça que podia aprender a lutar só por ver o tal Kane na televisão, explicou a Silvana, tapando a louça que estava no escorredor de plástico azul com um pano. Só percebi que a Silvana era a mulher da noite do plenário quando me perguntou: explica-me lá então o que é um bom mataco. Devo ter corado tanto, que vergonha. Também tive medo que o porteiro Kane se zangasse comigo. Fiquei furioso com o Maurita. Às vezes consegue ser tão estúpido. Não respondi. Mas a Silvana não desistiu. Não precisas dizer o que é, porque eu sei o que é. Só não sei se concordas com o teu amigo. Não sei como não morri ali mesmo. Acho que se me picassem, não saía uma gota de sangue. Quando a Silvana e o porteiro Kane se desataram a rir, passou-me pela cabeça que aquilo tudo era uma cilada, que o porteiro Kane me tinha levado ali para ajustar contas comigo. Mas o porteiro Kane agarrou-se à Silvana e deu-lhe uma palmada no rabo. Que belo mataco! Deixa lá o rapaz! Riram-se outra vez, e eu também. O porteiro Kane e a Silvana são tão simpáticos que nem parecem da metrópole. Queres tomar alguma coisa? Perguntou a Silvana. As pessoas oferecem por gentileza. Aceitas um copo de água? Que também fica mal não tocar em nada. Pode dar a impressão que temos nojo, ensinou-me a mãe. A Silvana trouxe-me um copo cheio de água escura. É água do furo. Aqui temos depósito. Não sabia do que a Silvana estava a falar, mas não fiz perguntas. A água sabia a terra, mas bebi na mesma. Apesar de a casa do porteiro Kane e da Silvana ter torneiras, não deve ser muito diferente da casa onde a mãe vivia antes de ir para lá. Não, mesmo assim é diferente. A casa onde a mãe vivia não tinha fogão, nem geleira, nem lava-louça. E esta tem. A mãe dizia muitas vezes, a cozinha era só o escano e um lar, dois armários e uma bacia. Ficámos sentados à mesa, o porteiro Kane a falar da casa. Talvez para o ano tenhamos dinheiro para a pintar, mas sabe-se lá o que vai acontecer. Diziam que ninguém ia poder ser dono de nada, que a reforma agrária e as nacionalizações eram só o começo, que a revolução ia avançar e que não podia haver proprietários. Mas agora parece que já não é assim. Parece que vai voltar tudo para trás. Eles lá sabem o que andam a fazer. Gosto de ver os navios que passam lá longe. Não vamos poder ficar para sempre neste quarto, com esta varanda de onde se vê o mar. Por isso, a mãe e a minha irmã têm razão. Este quarto, com esta varanda de onde se vê o mar, não é uma casa. Muito menos a nossa casa. Se fosse a nossa casa, devia ser bom fumar aqui um cigarro. Seria só fumar o cigarro, como quando fumava no muro da tabacaria do Sr. Manuel. Mas assim é diferente. Assim é fumar um cigarro num sítio a que não pertenço e a que nunca pertencerei. O porteiro Kane disse, quanto mais perto do mar, mais a terra vale. E nós nem sequer temos o tostão com que o porteiro Kane comprou o terreno deles lá no fim do mundo. Daqui a nada, tiram-nos daqui e sabe-se lá para onde vamos. Por isso, fumar um cigarro aqui não é só fumar um cigarro em frente ao mar. Não sei quando é que deixei de sentir uma coisa de cada vez. Fumar um cigarro? Devia ser só fumar um cigarro. Acender um cigarro com o isqueiro Ronson Varaflame do pai? Também devia ser só isso. Não me devia pôr a pensar que é o isqueiro com que o pai queria atear fogo às nossas coisas lá. Não me devia pôr a ver as nossas coisas a arderem. Tenho saudades do tempo em que fumar um cigarro era só fumar um cigarro. Mais nada. Tenho de ser capaz de tornar a pensar e a sentir uma coisa de cada vez. Um quarto pode ser uma casa. E este quarto com esta varanda de onde se vê o mar é a nossa casa. Enquanto não vamos para a América.